o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks na RioSulRádio.com até as 4 da tarde. Como eu sempre digo a vocês, 2 horas com os melhores clássicos do rock para você curtir numa boa esse sabadão, tá ok? Olha só, e hoje a gente vai fazer um programa diferente, cara. Programa com sucessos dos anos 2000, tá? Sucessos dos anos 2000. Não são bandas que surgiram nos anos 2000, não, tá? São sucessos que aconteceram nos anos 2000. Coisa que raramente eu coloco aqui, que eu fico muito preso aos anos 70, 80, no máximo 90, e acabo esquecendo que esses grupos de rock também estão, muitos estão até hoje, como o caso do AC/DC, Alice Cooper, Aerosmith, Smith, continuam fazendo sucesso até hoje. Não só esses, não. Tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem o Halford, Halloween, Ice and Earth. Bom, são bandas que continuam até hoje a lançar discos. Portanto, hoje vai ser bem diferente, você vai ouvir coisas que você ainda não ouviu aqui no programa. Algumas já ouviu, mas é muito pouco, são muito poucas. Ok? Olha, tem AC/DC, Aerosmith, Alice Cooper, Blaze Bailey, Dio, Freedom Call, Glenn Hughes, Hammerfall, Manowar, Gotham, Great Whites, Halloween, Ice and Earth. Chega, né? Mas tem mais ainda que você vai conferir comigo aqui até as 4 da tarde, tá ok? Anos 2000, cara. Vamos começar com AC/DC. Você lembra de algum sucesso do ano 2000? Fala aí rapidinho. Tá vendo como é que você não lembra? Malandro. A gente. Ah, lembrei. Depois de começar o acorde da guitarra, aí você vai saber. Ah, essa eu não lembro. Vamos lá. Olha só. Give it up com AC/DC. Vamos nessa. Hey! stay around here. We gotta do what it takes. Cause all in our hands, we all make mistakes. Yeah, but it's never too late to start again. Take another breath and say another prayer. And fly. She's not above. Você ouviu aí Glenn Hughes, essa figura aí, ó, foi baixista, foi vocalista do Deep Purple, só que ele deu azar que na época ele foi baixista, ele fazia backing vocals pro David Coverdale, cara. Na época eu me lembro que as pessoas falavam de backing vocals luxuoso, né, porque o cara tem uma voz incrível, o Glenn Hughes, sabe cantar e muito, sabe tocar baixo, tem a própria banda agora depois, mas marcou presença na história do Deep Purple, cara. É uma das melhores formações de Purple também. Glenn Hughes, David Coverdale, John Lord, Mitch Blackmore e Ian Paice. É pra tirar o chapéu, meu amigo. Pra mim só perde pra formação original com Ian Gillan, tá, nos vocais, e Roger Glover nos baixos. Bom, você ouviu Glenn Hughes em homenagem ao Bonzo. Bonzo não é o Bozo do SBT, não, pelo amor de Deus. Não faz isso com o baterista do Led Zeppelin, não. É o Bonzo, tá? John Bonham, tá? Que foi baterista do Led Zeppelin. Homenagem a ele, Higher Place, Song from Bonzo. Tá, tá aí, ó. É o Glenn Hughes. Glenn Hughes, Paulinho Hughes, aquele abraço. Figuraça, garoto, tá sempre ouvindo a gente, tá? e meu colaborador, cara. Não posso deixar de falar isso de jeito nenhum. Olha, eu ouvi o Freedom Call também, Mother Earth, Dio, Ronnie James Dio. O nome dele já diz tudo, cara. Aliás, um dos especiais mais ouvidos até hoje, né, Marquinhos? A gente fez aqui do Dio quando ele faleceu. Realmente não foi porque ele faleceu, porque o cara é bom mesmo. Você ouviu Death by Love, sucesso dos anos 2000, Blaze Bailey, que foi vocalista do Iron Maiden, Blue the Belief, Alice Cooper, You Make Me Wanna, Aerosmith, cara, que agora já lançou um álbum novo, a gente já tocou no programa também, Fly Away From Here, e AC/DC com Give It Up. A gente vai pro break e na sequência já viu, ó. Ah, tem um vocalista tanto aqui de heavy metal. A gente volta já já. Classic Rocks. Você está começando o segundo set de músicas aí do Classic Rocks. Hoje, cara, a gente está com sucesso dos anos 2000, cara. Mais uma vez explicando a você que não são bandas que surgiram nos anos 2000, tá bom? São sucessos que aconteceram nessa década, de 2001 até 2010, tá bom? Olha, a gente vai começar com ele, que vai ser sempre o vocalista do Judas Priest. É isso mesmo, ainda tá indo no Judas. Seguiu carreira solo, saiu, voltou. E é a cara do Judas. Ninguém pode falar o contrário. É o Rob Halford. Já teve até, inclusive, num dos Rock in Rios aqui no Rio de Janeiro. Tem que falar que é Rio de Janeiro, porque agora tem Rock in Rio Lisboa, tem Rock in Rio Paris. Ah, nunca... Não, isso é ridículo, cara. Na boa. Dá pra ir pro Rock in Lisboa, Rock in Paris. Ok? Bom, ele esteve aqui, foi um tremendo sucesso dele, o show dele no Rock in Rio, mas eu prefiro ele. Eu não sei se eu prefiro ele na carreira solo ou no Judas Priest. Ambas são ótimas, mas você vai conferir comigo aqui, Rob Halford com Crystal. Vamos lá. Classic Rocks. Sports

stop writing on through my own pages. It's just me, it's just me, it's just me. Cara, quando eu digo que a gente tá sempre aprendendo, cara, essa banda aí, Helloween, eu já tinha ouvido falar há muito tempo, mas nunca tinha curtido nada do Helloween. Meu filho curte, chegou pra mim, pai, ouve aí. Aí, legal. I Am Me, dos anos 2000. Não me lembro, não anotei aqui. Eu não fiz aqui de cada banda de que ano, porque senão a gente ia ficar enrolando muito aqui, cara. Como se dizia antigamente, enchendo linguiça. É. Helloween, I Am Me, Great White, cara, Can Shake It. Gotthard, All We Are, olha só, Menowar, adoro Menowar, cara. Menowar, Warriors of the World United, Hammerfall, Crimson Thunder, Heaven and Hell, um Dio, cara, Ronnie James Dio nos vocais, Follow the Tears, o último trabalho do Dio, depois desse álbum aí ele faleceu, infelizmente, e Halford, Robbie Halford com Crystal. A gente vai pro break, na sequência tem mais, cara, tem Ice and Earth pra você, não saia daí. Olha mais um site de músicas aqui do Classic Rocks. Hoje, já falei pra você, anos 2000, sucesso dos anos 2000. Eu sempre faço anos 70, anos 80, já fiz também anos 90. E resolvi, falei, poxa, eu nunca fiz, vamos fazer. Aí, ó. E tá maneiro, tá gostoso, tá muito bom, cara. Pra você que curte rock and roll, tá na boa. Olha, na sequência aqui tem Ice and Earth, Jack Panzer, Judas Priest aí. Tocamos Halford, vamos tocar Judas também. King Diamond, Lynyrd Skynyrd e Motley Crue. A gente começa com Ice and Earth, cara. Declaration Day, vamos lá. What desperate Tomorrow at air. Classic Rocks. wheels keep on turning. Step on the gas, gone in a flash. Rubber just keeps on burning. Cause every night is a Saturday night, no matter what town we're in. Open the doors and kick out the lights, just let the party. The highway is home to folks like Motley Crue de Vince Neil, Tommy Lee, esses malucos que tiveram coragem de acompanhar o Ozzy numa turnê. Nossa, não sei como é que não morreu todo mundo, sinceramente. Motley Crue, você ouviu aqui, ó, Hell on High Hills, tá? Leonard Skinner, Rocking in Little Town, olha só, King Diamond, Miriam, tá? Deixa eu ver aqui, ó, Judas Priest, Deal with the Devil. Você vai ouvir outra versão dessa música, mas daqui a pouquinho no próximo bloco, tá bom? Jack Benzer, Hiding in My Eyes e Ice on the Earth com Declaration Day. Hoje, sucesso dos anos 2000, a gente volta pro break e na sequência tem ele, cara. Ele, Lemmy Kilmister, você vai saber quem é já já. Pois é, começando mais o último set de músicas aqui do Classic Rock, e hoje passou rapidinho, não é mesmo? Quando a gente tá bem acompanhado ouvindo boas músicas, eu sempre digo isso, o tempo passa brincando, cara. Devia ser o contrário, né? Devia demorar pra passar. Porque quando você tá mal acompanhado, meu amigo, ouvindo coisa chata, você chega numa festa, tô zoando, Santana da vida tocando, aí que a hora não passa. É, o relógio olha pra você e dá uma risada, não vou andar rápido. Só pra te sacanear. É, malandro, pior que a verdade, cara. Presta atenção, quando você estiver num lugar que você não estiver gostando das companhias ou da música, você vai ver como é que a hora vai se arrastar, vai se esconder de você. Bom, mas não vai ser o caso da gente aqui, ó. No último set tem Motorhead, Quiet Riot, Running Wild, olha só, Sentenced, UGO e o Wasp, cara. Sentiu o clima? A gente começa com Motorhead, com Keys to the Kingdom. Vamos lá. We'll be right back. I am stunned. You caught me by surprise. Whistle and run. You outdid yourselves. Beat it up. Sweet, sweet. E aí, qual que você prefere, a versão do Wasp ou a versão do Judas Priest? Você ouviu aí Deal with the Devil, né, com o Wasp. Rolou também Yu-Gi-Oh! O pessoal fala Udo, mas eu não sei. Se coloca uma letrinha, um ponto, outra letrinha, um ponto, é pra falar as letras. Eu aprendi assim. Yu-Gi-Oh! Então Udo, se você preferir, né? É Fistful of Anger, O Sentença, Vengeance Smile, Running Wild, Bomb Bad, Dying Words. Olha, Quiet Riot. Esse aqui é outra banda que o vocalista tem a voz dele também igualzinho ao Bon Scott do ACDC. Você ouviu Black Rind? E começamos com Mortal Heads, de Lemmy Kilmister, com Keys to the Kingdom. Bom, e chegamos ao final de mais um Classic Rocks, cara. Mais um sabadão juntos. Foi bom demais estar aqui com vocês. E você já sabe, logo mais à noite, eu sei que vai sair, tá? Se sair, tudo bem. Agora, se beber, meu amigo, não dirija, ok? Classic Rocks.